Sinai, o Senhor falou, Moisés ouviu, a voz ecoou. As gerações de Arão, chamados para a consagração, Nadab e Abiú, na presença do rei, queimarão incenso, mas não estavam em lei. O fogo estranho na tenda não ficou, mas Eleazar e Itamar o sacerdócio assumiu. Levitas, levitas, guardiões do altar em santidade, vem nos guiar. Pela graça somos chamados para adorá-lo com corações sagrados. Filhos de Levi, contados com amor, Gerson, Coate, Merari, em fervor. Cada um tem seu papel, cuidar do tabernáculo, do sagrado véu. As cortinas do pátio, as tábuas do lar, todo utensílio prontos para servir e amar. O Senhor nos chama para juntos caminhar, na tua presença sempre adorar. Levitas, levitas, guardiões do altar, corações sagrados. Ó Senhor, que nos resgatou em cada geração, teu amor nos mostrou. Os primogênitos são teus, Senhor, e os levitas em fiel clamor levamos nossa vida em oferta viva. Queremos existir. Levitas, levitas, guardiões do altar em santidade, vem nos guiar. Pela graça somos chamados para adorá-lo com corações sagrados. Oh, gerações de fé, a ti nos unimos na adoração, juntos seguimos, levitas do Senhor, com amor a cantar em cada coração, o desejo de adorar.